Bem-vindos a mais um Glitch, o vosso podcast de jogos. Isto era para ser um programa de culinária, mas à última da hora passou a ser um programa sobre jogos. Esta semana vamos ter uma premiere que nunca ninguém notou, ou pelo menos ninguém disse nada. Quer dizer que não faz falta a ninguém, que é o facto de eu me apresentar. Eu nunca me apresentei. Olá a todos, eu sou o Gonçalo Martins. Então, Gonçalo, tudo bem, João? A sério, nunca me apresentei. Vocês já tinham reparado nisso? Somos meus amigoístas, pá. Ninguém ligou. A sério, impressionante. Sim, bem. Só conheci o nosso próprio bicho. Ora bem, aqui falo-se jogos, como sempre. Tenho o Pedro e o Rodrigo comigo. Pedro, oi, como é que é? Tudo bem? Ah, tudo bem, e contigo? Não foram com a chuva? Não, pá, a chuva é bom porque uma pessoa fica em casa e em casa joga jogos, pá. É, pois, olha, também é verdade. É mais uma. Sim, continua a inventar desculpas. Ora bem, esta semana vamos falar do whining. Whining, bitching, o que for. Malta lamechas, malta que só sabe é dizer mal, por essa internet fora. Vamos armar-nos em sociólogos, psicólogos, o que quer que seja. Se calhar vamos armar-nos em quintinoires, se calhar um bocadinho. Sim, é. E pronto, vai ser sobre isso. Eu passo já a batata ao Rodrigo. É, esta ideia surgiu porque também nós estamos muito agora cada vez mais ligados a jogos online e com todas as regalias e pior que isso ainda, as desvantagens que se traz. Eu vou falar porque isto surgiu também uma ideia com... Pronto, já me matei na cabeça para falar outra vez no GTA, mas a verdade é que isto surgiu com a review de um site sobre o GTA V, em que de 0 a 10 deram-lhe um 9, e engraçado foi aquilo um desastre, porque a parte dos comentários foi tudo a cascar na pessoa que fez a review ao jogo, e as pessoas muito indignadas porque, caramba, fogo, dão um 9 àquilo, porque é que não dão um 10, e até acho que chegou a ponto de ameaçarem as pessoas que fizeram a análise ao jogo por não terem dado o máximo da pontuação. Isto traz-me tipo ao que devemos pensar e que já estamos. A verdade é que isto é uma coisa recente. Estamos só com online, sei lá, eu acho que comecei a jogar pá, em 2002, por aí, talvez. First Person Shooters. Nessa altura eu posso até referir a Nova Logic, que para mim acho que foi a empresa que realmente revolucionou isto. Fazia, para quem não souber, fazia os jogos da Delta Force. Sim, sim. Grande jogo. Aquilo para mim foi o multiplayer daquilo. Foi o renascer. O renascer não, mas o nascer do multiplayer online com o first person shooters. Sim, mais e ou antes, menos. Antes disso não havia nada. Isso, pelo menos isso é conforme. Se eu remontar a mim, ainda tenho um jogo ainda mais antigo, não é? Um bocadinho mais velho. Online? Sim, online, sim. Mas sim, porque também já comecei a jogar em 1990 e carqueja. Eu não posso dizer a minha idade, dizer, ah, este gajo anda aqui, é um velhavas. E ainda és pedófilo assim. Pois, calhar, o que é falar para o podcast com meninos. Mas não, mas sim, mas tem razão, esse jogo foi uma brutalidade. Isso quando saiu. Eu estava a falar disto porque, na altura, a comunidade eu achava que era brutal, porque eram todos tão chegados que lá os fóruns da Nova Logic, quando aparecia alguma coisa errada, o pessoal juntava-se logo, discutia tudo. E quando os gajos viam que realmente era bastante gente a abordar o mesmo assunto, tratavam das coisas e se forem a ver hoje em dia, a Nova Logic está morta porque isso perdeu-se. Sim. Porquê que se perdeu? Porque cresceram. Porque a comunidade começou a crescer, começou a atrair mais gente, começou a ter outros problemas, que é isso que vamos aqui tentar também discutir um bocado mais a fundo. Porquê que estes problemas surgem? Será da idade das pessoas? De trazer pessoas mais novas que depois não se sabem comportar em grupo ou querem sair ou querem chamar a atenção? E destacar-se. Talvez. É... Porque outra experiência que eu tive nesta altura que andava a experimentar os jogos online foi com o Counter-Strike, em que pronto, belo exemplo. Começou a ser moda e eu mal entro no jogo, é aquele típico clichê que levei logo com um puto francês a borrar nos ouvidos e a chorar, literalmente a chorar. E eu fiquei, eu não consigo ver o resto do jogo sequer. Pronto, fiquei, desde aí, pronto, acho que foi sempre um bocado, isto é um bocado ambíguo, não é? Eu consigo relacionar com aquilo que estás a dizer, porque vamos então passar, para andar para trás para aí uns 15, 16, 17 anos. e lembrar-nos que os jogos nessa altura, pelo menos os online, não eram uma coisa que as pessoas entrassem muito por esse caminho. Principalmente Havia pouca havia gente muito pouca também, gente, não é? e já sabes que quando há muito pouca gente há menos possibilidades de apanhar Exatamente. com Imbecis, por assim dizer. imbecis. Portanto, à medida que a comunidade vai crescendo e quando sai um jogo que se torna cada vez mais competitivo, né? Pois, se calhar, como estavas a referir, aqueles da Nova Logic, era uma comunidade, não havia assim uma competição, o jogo não era assim muito competitivo, era novidade para toda a gente. É claro que Sim. isso, toda a gente queria ajudar-se e não, ninguém estava lá para competir, nem tinha equipa para competir, nada disso. Quando tu entras em Mas Counter-Strike, sim. achas que a competição veio trazer coisas negativas? Claro, veio trazer coisas positivas e E quando eu digo negativas. competições, digo mesmo ligas online Sim, de competição. veio trazer coisas muito boas, né? Mas também muito más, obviamente, que as comunidades acabam por estalar, vá, por partirem-se ao meio, porque ao fim e ao cabo, e agora nos dias de hoje, isso então é notório, porque, por exemplo, pegando no exemplo do Battlefield, acho que aqui, por exemplo, em Portugal, o que foi ao princípio uma comunidade que não se conhecia muito bem e entravam todos pelo caminho da competição e acaba tudo, e depois eram muitos, eram para aí umas 20 equipas que queriam competir e estava tudo assim um bocado, queriam luta e ninguém se ajudava a ninguém. E agora, passado 2 anos, que restam para aí pouco mais de 6 equipas, agora toda a gente se ajuda. Se ajudam uns aos outros, né? É para tu veres ali a questão da Sim. dimensão, o que é que ela faz. Quando a comunidade começa a crescer ou a minguar, neste caso, varia esse nível de mining e essa veia competitiva acaba por, mesmo que haja competição entre eles, tem necessidade de se ajudar porque são poucos, porque são pequeninos. Percebes? Sim, senão morrem, Se não não é? morrem, exato. Então, se a gente for a falar, e estamos a falar do Battlefield em Portugal, que é pequenino, e aliás, qualquer comunidade além de League of Legends e de Counter-Strike, qualquer comunidade em Portugal é pequenina. Portanto, não. Logo Sim, tem essa eu quando tendência. falava, não, nem sequer falava em dividir por nacionalidades, Sim. porque, aliás, na altura eles nem identificavam os servidores, sabes? Era um servidor europeu, Sim, exato, pronto, exato. basicamente eu para lá os europeus todos. Ou então, E andava aliás, tudo no com ping início isto começou com 200. os americanos, não é? Os Claro. servidores eram americanos e nós tínhamos que ir Pois, todos para todos os para lá. servidores americanos. Exato. Pá, mas basicamente, opá, é isso. E acho que então quando entrou, e se eu tiver que definir um jogo, ou de apontar o dedo a um jogo que tenha causado esta nova onda de. Mesmo quando não é, e nem é tanto dentro do jogo. Mas depois, quando saem cá para fora, saem do jogo É, e vão sim. despejar tudo para os fóruns e É, e exatamente. para os sites e para tudo. Opa, eu claramente a resposta óbvia seria Counter-Strike, mas eu acho que vou para Call of Duty, É, eu também principalmente acho melhor, depois mas. do Modern Warfare 2. Acho que quando. Sim, e também quando, com o lançamento das consolas, o que tu começaste muito a ver foi Sim. os console gamers a serem automaticamente categorizados como miúdos de 13 anos que os pais é que pagam a conta deles O que é do verdade. XBLA, por assim dizer. E é O que é verdade, verdade. exatamente. E nota-se claramente. Quando tu vês notícias em sites como a Kotaku e por aí fora, e Game Informers e IGN, e tu vês, por exemplo, malta a dizer mal, por exemplo, ah, o Assassin's Creed 4 nunca mais sai, aquilo parece que não vale nada, que não é o caso. Que não é o caso. Sim. Tu não estás ali a ver uma fatia de malta old school ou que jogue Claro. no PC, por exemplo, e nem sequer vou estar a referir PC, porque a old school é toda PC, né? Obviamente, porque há 15 anos atrás não havia consolas, ou havia, mas não tinha As consolas nem nem sequer aquilo acho sim. era há 15 ou 20 anos atrás era a NES e a Super Nintendo e Sim, tinhas as Master a Master Drives, a Mega Drive e por Drive. aí Sim, a fora. experiência Sim, multiplayer era mais era mais local. local e não Aliás, era era exclusivamente local, exclusivamente pronto. local. Era LAN, E além exatamente. que na Sim. altura toda a gente comprava era revistinhas, não é? Sim. Sim, olha, isso que agora falas era exatamente isso que tive a ver num artigo escrito por um dos tipos de tal da situação que eu falei há bocado sobre o GTA, porque o site do GameSpot ficaram bastante chocados com o que aconteceu, e o tipo que estava a falar, acho que é um dos editores, e ele estava a falar que realmente o que antes acontecia era as pessoas. Se calhar eram muito poucas que jogavam, e as poucas que jogavam, jogavam em localidades que não tinham assim muito acesso a algo, a que é que seja, e então a forma de se relacionarem era com uma revista. Pegavam na revista e viam o que é que estavam a falar sobre aquele determinado jogo. Isto, à medida que foi crescendo, foi, pronto, com o online começaram a conhecer pessoas também naquela zona que jogavam aquilo também, tinham os mesmos interesses. E a partir daí, quando começam-se a criar conflitos, tens uma resposta. A partir do momento que tens uma resposta, entra aqui também um monte de outras coisas que podíamos estar a fazer psicologia, Exato. Sim. mas não parece que há uma pior facilidade em aceitar opiniões contrárias nestes campos, não sei. Eu acho que se há coisa que não se pode apontar a esta comunidade, que, aliás, nós estamos inseridos nela, é que provavelmente, se calhar, é das mais apaixonadas. E quer seja para criticar ou para defender, o pessoal defende isso com unhas e dentes, mesmo que depois não E concretize de maneira nada. irracional. Porque Há agora sempre. também, também Exatamente, há envolve. sempre aquela história dos vamos boicotar o Call of Duty porque as inovações são muito poucas e estamos a cobrar Eu já mais boitei. 50 dólares pelo mesmo jogo, e depois vai saber no dia de lançamento, está toda a gente a jogar o Exato, jogo. Pronto. exato. Porque é para não ficarem Mas sozinhos. deviam boitar, né? Sim. É que agora estamos a falar de coisas que envolvem bastante dinheiro também, não Sim. é? Acho que as pessoas, isso também é outra das análises que podemos fazer, que é a partir do momento que nós investimos uma parte do nosso dinheiro, queremos que aquilo seja bom, independentemente de ser a maior barracada que alguma vez existiu. Bom como nunca o Mas e será. depois Às vezes. é, porque depois defendem sem qualquer tipo Sim, de razão. exato. Não só tanto o dinheiro, mas também o tempo que tu investes. E um Exato, dos sim, exemplos mais também. recentes provavelmente terá sido o final do Mass Effect, que eu detestei. Eu não sei o que é que vocês acharam, por Alguém exemplo. gostou? Há Eu aqueles não, que não, não. não, não gostei, não. Pronto, não desgostaram. Mas a questão é que aquilo, quer se goste ou não, aquilo é uma escolha pessoal, aquilo é uma escolha artística. Aquilo não é uma escolha artística. Aquilo não foi uma escolha artística. Pronto, mas de qualquer forma, os argumentistas escolheram assim e é assim que Porque queriam tinha uma fazer. malta daí com uma pistola apontada à cabeça. Pronto, Exato, exatamente. mas isso nós temos no nosso trabalho, até no dia a dia, quando te dizem para fazeres o máximo que podes, a melhor qualidade que podes, com o mínimo possível. Eu acredito que haja, mesmo assim, com estas condições todas, há milhentas possibilidades. A que eles escolheram foi, se calhar, das piores. Sim, Porque aquilo também é das mais concordo. Não é? rápidas, exato. Foi isso, deve ter sido das mais Agora. rápidas. Foi a primeira. Olha, então vocês estão-nos a impor isto, então vamos fazer assim. Peguem lá. Agora imagina Sei lá, isto. não é? Se calhar foi Agora isso. imagina isto. Falando do Mass Effect, né? Nós três já estamos a Sim. falar do Mass Effect e daquilo que achamos. Pode ser Sim. uma maneira racional de falar, uma ainda brincadeira. Agora, transporta isto para a realidade de um cachorro de 13, 14 anos. Ou de uma Nunca adolescência. na vida Nunca na vida vai vai argumentar. nem vai conseguir ter 2 minutos de conversa Racional. racional sobre isso. Vai querer é. Não quer, nem eu quero arranjar desculpas para esse tipo de comportamento. Mas o mais normal é isso. E depois, se calhar, está frustrado porque os pais não o deixam sair, porque isto, porque tem más notas na escola, Não lhe dão não dinheiro dão para o dinheiro para o DLC. DLC. E depois, isto tudo acaba por se refletir. Epá, eu estaria a mentir. Quando vou espetar uns tiros valentes no Battlefield, que ainda vou se Sim. calhar tirar um bocado de stress. Porque é verdade. Pois é. Posso é, claro, não ligar nenhuma ao in-game chat, nem ir whinar, nem chatear as outras pessoas para os fóruns. Mas pá, se calhar vou libertar um bocado de stress. Né? Isto de uma maneira. Isto para uma pessoa com dois dedos de testa, como eu acredito que ainda haja muita por aí. Agora, é claro que aquilo que aparece nos mídias é sempre os exemplos mais drásticos e mais extremistas, né? Não, Sim. não vamos estar aqui, senão a gente podia pegar nos outros mídias e apontar, tipo, como lá quando vamos aos Estados Unidos e temos o famoso bowling for Columbine e por aí fora, que deu. E vamos todos começar a culpar o Marilyn Manson por tudo o que acontece. Ou vamos começar a culpar o GTA porque é um jogo muito violento. Não, a culpa nunca está. A culpa não está nem no emissor. Aliás, a culpa não está no emissor. A culpa está é no receptor, não é? É na pessoa que está a receber aquela informação. Aquela informação tem que ser dada. Sim. Agora, fica, pois temos, é claro que, por isso é que os jogos têm aquelas marcas assim da idade, do BGA, tipo, isto é para maiores de 18, isto é para maiores de 16, isto é para maiores de 23 ou 22, ou o que for, Eu começo a né? achar que ninguém cumpre isso. Não, para já ninguém cumpre isso. É claro que o cachorro está ali a barrar, quer um GTA V e pronto. Ah pá, agora, tudo bem, eu devia ser um serial killer. Eu devia, neste momento, não estar a gravar este podcast, devia estar a matar pessoas. Claro. Porque toda a minha vida, para já desde a minha adolescência, que só ando a jogar tiros, jogos de tiros e facada. E com Depois, as horas que já e meteste. depois, mais vamos falar de 3 ou 4 mil horas, porque é verdade. Agora, e se eu remonto, ainda for ainda mais para trás, aí é se eu for me lembrar nos primeiros jogos que cheguei, ou que a primeira vez que tive uma consola, que foi a NES. Eu se calhar devia estar aí a ser perseguido pelas associações de proteção dos animais, porque andava aí a mandar-me para cima de Matar não, patos. andava a mandar-me para cima de tartarugas e a matá-las, não é? Ah, também. E eu matava patos. Eu lembro E a dessa. mandar bolas de fogo a queimar plantas, não é? A jogar Mario, Sim, é? Quer dizer, claro. se a gente formos tão assim extremistas, podemos falar assim desta maneira. Epá, agora. Acho que a malta pega muito também ou liga demasiado quando acontecem esses casos extremistas, não nesse, quando estamos a falar, não estamos a falar aqui de assassinatos, nada disso. Quando estamos a pegar em fóruns e em sites e metes lá uma notícia ou metes lá uma informação e depois pá, as pessoas falam e dizem aquilo que quiserem, Sim. nós é que temos de filtrar, não é? Claro. Então fazer perseguição ao cachorro que jogava League of Legends e prendê-lo e pô-lo em solitária Por causa, sim, esse é caso pá, isso é um é. caso de um jogador que fez um comentário Sim, é ridículo. quando disseram que ele, ah, tu não tens vida nenhuma. Ah, se calhar depois não tenho vida nenhuma e em vez de estar aqui devia estar lá fora a dar uns tiros na escola primária do meu irmão. Sim. E passado 2 dias estava o FBI à porta dele. Olha bem connosco, faz favor. Ridículo. Tanto é ridículo aquele comentário, como é ridículo aquela reação. Não é? Sim, exatamente. Pá. Mas isto é o estado em que nós estamos hoje. É isso que nós temos de ter consciência disso. E eu já agora vou lançar outra ideia, porque também foi no seguimento disto, que vi que uma das soluções que o pessoal estava a pensar em apresentar era acabar com a cena do anónimo. Ou seja, deixas de ser um anónimo e agora, como tens montes de redes sociais associadas à tua própria pessoa, à tua pessoa individual e pessoal, metias o teu nick, o teu personagem do jogo associado ao link do Era o Facebook que mais ou faltava. seja do que for. Login with Facebook. Mas repara que agora o pessoal está-se a lembrar disto para ver se liga e para ver se as pessoas, como já não estão anónimas, já têm mais cuidadinho nas coisas que dizem e nas coisas que fazem. Epá, eu E pessoalmente não tenho problema nenhum. Agora, mas acho que sim, também é um exatamente. bocado de andar a tirar É um bocado liberdades. invasão de privacidade, não é? Exatamente. Sim, e é um pau de dois bicos, porque Sempre. quer queremos ou não, Sempre. há sempre as questões da pedofilia e há sempre predadores sexuais desse tipo por todo lado, e se Sim. tivermos miúdos de 13 anos a ligar as contas de Facebook às contas de jogos, isso é um problema Concordo mesmo plenamente, muito grande. porque estamos a falar de um mídia que onde há muita muita rapaziada nova, Sim, inconsciente. sim, sim. Se Facilmente aliciável, nós por assim dizer. ainda se Sim, nós e às com vezes já vemos perfis a abertos e com. já vemos atrocidades em Facebooks e por aí fora e ninguém liga aquilo que toda a gente veja ou não. Imagina estar a expandir isso para os jogos, quer dizer, onde mais atrocidades se fazem, só que ninguém liga a isso. Bem, acho que também, ó Gonçalo, podemos passar às dicas. Que Ora estava. bem, é verdade, É, já senão terminámos o daqui tópico de hoje. vamos ficar outra vez nos 30 minutos. Sim, estávamos aqui Vamos às mais uma hora, dicas? sim. Já? É melhor ir às dicas. Tem que ser, só ficámos aqui mais uma hora. Oh. Tá bem. Eu vamos às dicas. Esta semana começas tu, então. Então eu começo. Então, dicas! Agora, já. Sim. Fixe. Ora bem, a minha dica para hoje. Hoje é só estreias. Primeiro disse o meu nome, que nunca ninguém tinha ouvido ainda. Agora vou dar uma dica que não é do Steam. Opa! Pronto, Algum espetacular. dia tinha que Algum ser. dia tinha que ser. A terceira foi de vez. Ora bem, vai ser muito, muito sucinta. Eu comprei um jogo que é o Bastion, que é da Supergiant Games. Pá, fiquei vidrado com aquele jogo. sinceramente, o jogo já é de 2011. Entretanto, porque agora fala-se da Supergiant Games, mas por causa de um jogo que vai sair, que é o Transistor, fiquei fascinado. Fiquei fascinado porque não estava à espera. E no outro podcast falámos disso. Falámos no tal, o que é que era uma coisa positiva que se podia tirar dos indies. Epá, claramente aqui foi o gameplay. Não estava, sinceramente, de encontrar num jogo indie tanta qualidade. Primeiro, porque vou logo falar de uma coisa que tem a ver com o jogo, mas podia não ter, era que é com a banda sonora. Epá, tem uma banda sonora fantástica, e eu até fui ver e fui pesquisar na internet. Está mesmo no top 10 das melhores bandas sonoras que houve até hoje em jogos. Epá, é simplesmente fantástico. Eu comprei-o através do Humble Bundle. E também tive, também tive acesso, comprando o pack todo desse Humble Bundle, tive acesso à banda sonora. Epá, realmente é fantástico. Sei que aquilo vendeu cerca de 500 mil cópias em 2011, pois acho que agora até este ano já vendeu 1,7 milhão, o que para um jogo indie é uma brutalidade. É bastante bom. E opa, realmente merece todos os dólares e todos os euros que se possam dar por aquele jogo. Opa, aquilo é um RPG em que a gente jogamos uma personagem que é o da Kid, portanto, basicamente bastante original. Sim. Que é o da Kid. Opa, em que, primeiro, não estamos a falar de um jogo que tenha muita tecnologia por trás. A tecnologia por trás, falo, não anda aqui a mandar-se para DirectX 11, nem nada disso, nem DirectX 10, nem shaders, nem pixel shaders, nem nada. É um jogo, é bastante apelativo, é assim meio cartoonish, meio a tirar para a fantasia. Mas a verdade é que ele é só, basicamente, dão-te um cachorro com os bichinhos lá a andar à volta e andas a martelar daquilo durante 6, 7 horas. E a tentar seguir uma história em que é um rapazinho o mais genérico possível, quer dizer, o mais genérico possível, que é tentar o rapazinho salvar o mundo dele. No meio disto tudo, sai um grande jogo, por mais genérico que seja, e eu acho que o Bastion nem sequer prima por uma história assim muito inovadora, como alguns indie games o conseguem fazer, mas prima bastante por gameplay e por variedade de jogo, e inclusive acabando o jogo, temos mesmo vontade há um outro nível que se abre e temos mesmo vontade de continuar a jogá-lo porque é aditivo, aquilo prende mesmo uma pessoa. Eu recomendo, está algures por aí para comprar em Steam, Xbox Lives ou... Também já assim nas consolas, sim. Também nas consolas também já está. Eu recomendo vivamente, recomendo mesmo. E agora vamos ouvir a dica do Pedro. É verdade, esta semana também vou fazer uma estreia. Eu no primeiro episódio recomendei um jogo, no episódio passado recomendei um filme, entretanto o Rodrigo no episódio passado também recomendou uma série de livros, e esta semana vou estrear a recomendar música. Muito bem. Já que o tema foi a comunidade gamer, eu vou destacar o site OC Remix. Como o nome indica, há lá montes de remixes de bandas sonoras de jogos, e se vocês tiverem assim a veia artística desenvolvida, também podem fazer submissões e juntam-se à comunidade. Há lá de variados tipos, como é óbvio. Há lá chiptunes para quem gosta de música feita com métodos mais artesanais, há lá música eletrónica, também há remixes heavy metal, há música acústica, há arranjos orquestrais e ao vivo, há mesmo uma oferta muito variada. De tempos a tempos, eles juntam várias músicas e lançam álbuns de jogos ou de sagas específicas, já houve álbuns de Pokémon, já houve álbuns de Final Fantasy e de Castlevania, também já fizeram, por exemplo, um álbum só com músicas de bosses, é uma questão de verem a listagem do que lá aparece. Para além disto, eles também colaboram regularmente com a Capcom. Foram eles que fizeram a banda sonora do remake em HD do Street Fighter 2. Portanto, toda a música que ouvirem no jogo, apesar de serem músicas originais compostas pela Capcom, os remixes são todos feitos por submissões do OC Remix. E eles também já criaram de raiz música para jogos mais pequenos, como o Trenches para iOS e o Return of Robots para Xbox Live Arcade. Portanto, se vocês são daquele tipo de pessoa que gosta de ouvir música de jogos, não só quando estão a jogar, mas noutro sítio. Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir música do Outrun quando estou a conduzir, faz-me andar mais depressa. OCRemix.org tem lá um monte de remixes gratuitos. Está aqui a minha recomendação. Sim, senhor, aí está uma recomendação que eu desconhecia por completo. Ah. Tanto desconheci e fiquei interessado que vou passar a dica do Rodrigo e vou deixá-lo falar sozinho porque já fazer música. Mas olha que a minha dica tem a ver com música também. Então vá, siga. A minha dica é mais uma vez um bem material. Eu acho que para a próxima semana vou ter que fazer qualquer coisa relacionada com o digital. Então, fui para uns headsets que são muito úteis para jogar online e isso tudo. São os Gamescom da Plantronics, que têm surround 7.1, que é uma coisa que hoje em dia, até com as próprias tecnologias que agora vêm nos motores de jogos, já vêm preparados para isso, já não é só imagem, também temos de ter atenção ao tipo de som e qualidade de som que vem preparado para se usar. E como nem toda a gente pode ter uma sala com um sistema destes instalado, acho que é uma excelente hipótese para usarem durante os jogos. Isto no posso por experiência própria dizer que no Battlefield 3 realmente Ui. nota-se o surround, nota-se quando aquilo vem de trás ou vem de lado ou vem de cima, e é muito útil. Por isso é a minha recomendação. Também há outros, não é só a Plantronics que faz estes bons headsets, tem ainda a Turtle, tem a Sennheiser também, Sim, vamos todos dar mas para 300 quem quer euros. assim. Não, atenção que os que eu estou a falar têm modelos que andam em baixo dos 100 euros. Senhoras, ok. Ainda é um investimento, mas para quem não pode estar a fazer investimentos e quer aquele sistema de 7.1, até são de 7.1. Acho que é uma excelente hipótese e deem uma olhadela a esses artigos que acho que vale a pena e eu vou notar a diferença. E também dá para ouvir E é um música, claro. E investimento que não fica filmes. obrigatoriamente ligado a jogos, como estás a dizer, exatamente. Exatamente, era isso. Não só. Até nos próprios filmes eu já experimentei. Sim, e é bom. Olha que os headphones para jogos não têm assim uma grande fama de serem assim com ter uma grande qualidade no que toca Pois não. a som. Não estamos aqui a falar de grandes experts de som, mas aquilo não tem realmente. Acho que não costumam primar muito pela qualidade, mas se disso estás a falar, são os que fazem a diferença, ainda por cima é da Plantronics, que é uma marca bastante conhecida. Sim. Pá, sim senhora, siga para bingo. Vou já comprar uns, ou eu vou já comprar uns, Tá. que é para ir, que é Filmes para e ir os do música, Senhor X. exatamente. Isso. Sim, e pode ser que tenha um microfone muito melhor daquele que eu uso já há 3 sessões, porque isto é péssimo. Sim. Ora bem. Antes de nos despedirmos, temos aqui um pedido de desculpas a fazer. É que a semana passada não houve versão MP3. Vai haver Vai, esta esta semana. semana Vão ver vai dois. haver. Esta semana até sai primeiro a versão MP3 do que a versão no YouTube. E sai o primeiro episódio, sai o segundo episódio e sai o terceiro episódio em É MP3. isso. E o quarto por antecipação já. Ainda não está feito, mas vai aparecer também. É um bónus. Sim, aparece lá também. O Um teaser. teaserzinho. E Sim. também, a semana passada falou de que íamos fazer uns passatempos para dar umas quis. Também anda tudo um bocado para o egoísta, também ninguém deu nada, né? Estava tudo a querer Sim. arrecadá-las. É algo. Mas nós não nos esquecemos, Não, nos sim. esquecemos, estávamos a tentar. Estamos a começar agora. Isto a gente tem que entender como é que isto tudo se mexe. E então já quase que arranjámos uma maneira de fazer isso. E quando fará quinta-feira, talvez já haja qualquer coisa no nosso, na nossa As página pessoas do têm que estar Facebook. atentas. Pois têm que estar atentas, têm que ir visitar. Nós postamos é para uma coisa. Nós andamos Claro, aqui meia exatamente. horinha por dia a falar. Meia horinha por semana a falar. É para eles ouvirem. Isto, senão. É. É assim. Mas estejam atentos que certamente mais detalhes virão agora com o passar da semana. Então, por mim. Uma boa noite e joguem muito. E portem-se mal. Boa Adeus. noite. Tchau, até Até à a próxima. próxima.